Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente. Ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. A obra Evangelizar é Preciso está sempre participando da sua vida. Seja através da catequese diária, nas ações de caridade ou resgatando a sua fé, estamos sempre com você. Essa obra, para mim, é como se fosse a minha respiração. Sem essa obra, eu não consigo viver. Jesus bate na tua porta todos os dias. Cabe a você receber Ele ou não. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora, 41-8401-0909, dígito 1. Nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia e você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje, queridos filhos e filhas, dia de Corpus Christi, corpo e sangue de Cristo, feriado católico. E vamos juntos pedir, Senhor, aumente em nós o amor, a Eucaristia. Este é meu corpo. Queridos filhos, amado povo de Deus, vamos juntos pedir a Deus nosso Senhor, mostra-nos, Senhor, as verdades da Eucaristia. Escute o que foi deixado na plataforma para essa hora da misericórdia, escute. Sua bênção, Padre. Sou uma filha de Deus e agradeço a Deus, louvo e glorifico por nos dar santos sacerdotes e fazer deles instrumentos para mudar nossas vidas. Jesus mudou minha vida através de você, Padre, e seu programa. Há 3 anos atrás, eu me separei e estava prestes a pegar o caminho errado. E minha prima me evangelizou. Comecei a escutar o teu programa, seguir os teus conselhos e ir sempre nas missas. Padre, hoje sou outra. Mudei da água para o vinho. Nasci de novo. Fui agraciada de ver muitas e muitas vezes a transformação do pão para o corpo de Cristo. Padre, não sou digna, mas Deus me permitiu e permite até hoje ver. Padre, as pessoas não entendem que Jesus está presente na missa e, principalmente, que Ele é o pão vivo descido do céu e que está sempre conosco. Se entendesse, ninguém ficaria em casa. Todos iriam adorar o nosso Rei Jesus. Filha. Presença real na Eucaristia. Padre, Deus lhe abençoe e defenda de todo o mal e das tentações e de todos os perigos e derrame todas as bênçãos e graças necessárias na tua vida. E te santifique, de sua filha espiritual. Amém. Bíblia aberta. Cartilha de oração. O Evangelho da vida, que nos traz a salvação. Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. O Evangelho da vida. E o texto de hoje é Lucas 9, 11 e 17. Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, acolhendo as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. O dia já estava chegando ao fim, quando os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão para que possam ir aos povoados, sítios vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estavam no lugar deserto. Mas ele disse: dai vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Jesus então disse aos discípulos: mandai o povo sentar. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então ele pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu-os e deu-os aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje, em Corpus Christi, fala que os discípulos sentem essa necessidade da multidão e vão a Jesus. Jesus diz aos apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Alguns pães e peixes de que dispunham são abençoados. Interessante. Jesus os tomou, abençoou, deu graças, distribuiu à multidão. Percebe os sinais eucarísticos? Fica assim caracterizada a prática da partilha dos bens recebidos. Deu graças, partiu e deu a seus discípulos. Senhor, hoje, festa da Eucaristia, festa do corpo e sangue de Cristo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. No momento eucarístico de hoje, eu falo de Santa Gema Galgani, que viveu em 1878 até 1903, então é de 1903. Gema perdeu a mãe aos 7 anos e desde então tomou Nossa Senhora como mãe e formou um grande amor com Jesus. Quando Gema Galgani ouvia ler a paixão de Jesus, não conseguia conter em lágrimas. No dia de sua primeira comunhão, diz ela que foi inesquecível. Contava depois: não sei explicar, aquela minha primeira comunhão foi para mim o momento mais marcante da minha vida. Jesus fez-se sentir como indivisível doçura em minha alma. Foi quando eu senti os prazeres do céu. Naquele momento, eu senti me desprender do mundo e me senti unida a Jesus. Santa Gema Galgani, quando tinha 13 anos, fez os seguintes propósitos: visitar todos os dias Jesus sacramentado, falar-lhe mais com o coração do que com a língua. Segundo, não falar de assuntos superficiais, manter sua mente em Deus. Viveu poucos anos, morreu com 25 anos, mas pôde ter uma vida de ardente comunhão com o Senhor. Ela mesma expressa: faz-me mal quando estou longe de Jesus sacramentado. Santa Gema Galgani, hoje, quinta-feira, dai-nos verdadeiro amor à Eucaristia. Glória a Jesus na hóstia santa. Tanto ergum abraçou. Tão sublime. Nas ruas, que Jesus seja exaltado. Que o Brasil possa ser abençoado pela presença de Jesus. Que o Santo Sacramento é o próprio Cristo Jesus. Seja adorado e seja amado. Graças e louvores se deem a Jesus sacramentado. Você de Curitiba, região metropolitana, ainda dá tempo de você nos encontrar em procissão pelas ruas de Curitiba, saindo da Catedral Basílica, indo por 1 quilômetro de tapete feito para Jesus e depois receber a bênção com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.